Força baiana, força africana, força do mar, descarrega esses filhos, leva profundo, profundo do mar. Força baiana, força africana, força do mar, descarrega esses filhos, leva profundo, profundo do mar. Meu filho, se quer fazer alguma coisa, faz o bem. Não faz maldade, não. Tá fogo da Bahia. É pra Bahia, meu pai. Quando eu cheguei na Bahia, estrada eu não vi. Quando eu cheguei na Bahia, estrada eu não vi. Cada encruza que eu passava, tiver molhado, tome uma água, meu filho. Olha, Deus, peça a Deus, me dá bênção, a tua força, a tua paz, que eu seja guiada pelas tuas bondosas mãos, que assim eu sou feliz e deixarei todo mundo que chegar até mim feliz também. Se quer fazer alguma coisa, faz o bem. Não faz maldade, não. Vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo aos nossos mensageiros divinos que nos assistem nesta hora, nesse momento, trazendo força, bênção e proteção que o corpo dos nossos irmãos fique são. Pedindo a Jonadark e com seus guerreiros, ministros e auxiliadores que nos assistem nesta hora, nesse momento, pedindo aos médicos e enfermeiros da espiritualidade que assistem todos os nossos irmãos. Dr. Leocádio, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Severino César, Dr. Loyola, Dr. Fliz, Dr. Claito, Dr. Vofrido, Dr. Junqueira, Dr. Sala, Dr. Danto, Dr. Otto. Seja bem-vindo nesta hora, nesse momento que nós pedimos a tua paz, a tua bênção, a tua luz. Fazendo a prece que o nosso Mestre Jesus deixou pela terra em benefício de todos os nossos irmãos necessitados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que seja bem-vindo em nome de Deus, em nome de Jesus, que nós pedimos a paz, a bênção, a luz para todos os nossos irmãos nessa hora. Seja bem-vindo, força do universo, para assistir todos os nossos irmãozinhos nessa hora, nesse momento, pedindo a paz, pedindo a bênção, pedindo a luz e a glória da divindade do espaço, que assim seja. Que seja bem-vindo a corrente dos preto velha, corrente indiana, corrente franciscana, que assista todos os nossos irmãos nesta hora, nesse momento, que assim seja. Que seja bem-vindo em nome de Deus, em nome de Jesus. Que seja bem-vindo em nome de Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Oh, tia Maria, preta velha da Bahia, curando, pedindo a Deus e a Jesus a força da paz, da bênção e da luz. Em nome de Deus, em nome de Jesus, recebam a paz, recebam a bênção, recebam a luz e a glória da divindade do espaço, que assim seja. Que sejam bem-vindos esses mensageiros que aqui estão e o que distante estão, abrindo a porta da paz, do amor e da felicidade, que assim seja. Minha casa tem quatro cantos, cada canto tem seu santo, onde mora o talismento e o divino Espírito Santo. Zum, zum, zum, olha lá Jesus quem é. Eu juro por Deus, as almas inimigo cá eu fico em pé. Minha casa tem quatro cantos, cada canto tem seu santo, onde mora o talismento e o divino Espírito Santo. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, traga força, bênção e proteção, que o corpo do Cifixão, que todo todos esses mensageiros divinos. Abranda, abençoe todos os fios da face da terra. É com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade. Jesus, Maria e José, que abrande todos os meus filhos, que assim seja. Nossa Senhora, defuma seu altar, para seu santo filho trabalhar. Ela defuma sua aldeia de caboclo, por mal sair o bem entrar. Que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo traga a paz, a bênção, a luz e a glória da divindade para todos os meus filhos da face da terra, que assim seja. Louvado seja. Bem-vindo, seja, vai me ser. Chegar junto, mas eu quero um abraço. Graça de Deus. Me quebrar a costela. Esse mais menino. Que Deus te abrande, fia, é coração com coração. Na graça de Deus. Das suas mãos. Graças a Deus. Isso. Que Deus te abençoe. Como é que vai? Graças a Deus. Como é que foi, menino? Chegar até cá. É muito bom. É. O senhor é o tio Mané? É, eu próprio. Pode se sentar, tio? É, em espírito. Em carne, não. Em espírito? Em carne, eu burro. É, eu sou espírito, meu filho. É tão bom falar com os espíritos, não é? Ah, vô. É, meu filho. O senhor já é um vôzinho ou é tio só? Ah, pra mim é tio, é vô, é irmão, é qualquer coisa. Pra você falar assim, né? É. É, meu filho. Eu gosto tudo solto. Esse negócio de ficar amarrado é só mico, né, filho? Mico que pode ficar amarrado. Na graça e tem muito que não, né? Que ele se aprende pro rabo na árvore. Então, como é que tá a vida, meu anjo? Qual que é o nome do senhor e que significado tem esse nome pro espírito? Meu filho, eu sou um escravo baiano. Lutei bastante, batalhei bastante, sofri bastante. Que ser escrava, meu filho, não é fácil, não, não. Mas graças a Nosso Senhor do Bom Fim, a luz divina brilha em qualquer lugar, meu filho, que você tiver. Você clamou a Deus, clamou a Jesus. Agradeço muito a Santa Isabel, que foi uma santa libertadora dos escravos. Meu filho, se eu tinha de passar para Orença, a gente passou. Mas na graça de Deus, na graça de hoje, que hoje eu sinto no céu da terra. Porque tem o céu de Deus e tem o céu da terra. Os que caminham aqui hoje, eles estão no céu da terra. E o que flutua no espaço são os si de Deus que está no além do universo, que assim seja, filho. Gosto muito, amo muito. Todos os sim, se eu puder ajudar, meu filho, eu ajudo. Se eu não puder fazer isso, a Deus faz. Porque Deus é o Pai superior do universo, que abrange tudo isso aí, meu filho. Seja os irmãos evangélicos, seja os irmãos batista, adventista, seja lá que for, seja um bandista, seja todas as religiões, é para um Deus só, filho. Porque Deus é infinito, Deus é misericórdia, Deus é luz divina, Deus brilha em qualquer lugar, Deus brilha em qualquer coração. Seja o filho bom, seja o filho mais menos, seja o filho rebelde. Jesus disse: não são os sãos que precisam da cura. São os enfermos, são os doentes, são os filhos problemáticos. E é assim que eu caminho nessa benção divina de Deus. Que Deus abrande, abençoe esse aparelho, que me dá a oportunidade de a gente tratar, cuidar. Ou dizer uma palavra amiga, ou dar o ombro pro filho chorar. Que isso é muito bom. Isso é divino, meu filho. Agradeço muito a sua participação. E agradeço muito a Deus por eu ter essa oportunidade de você estar dialogando mais eu. Que assim seja, não é assim, filho? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim, filho? Graças a Deus. Fih, queria perguntar alguma coisa para eu. Isso. Então vamos lá. Se quer fazer alguma coisa, faz um bem. Né, não faz maldade, não. Linda. Qual que é o nome do senhor e o significado desse nome? Tá. É, Mané Baiano, né? É, graças a Deus, a oportunidade de eu estar falando com esse aparelho. Ela trabalhava no centro, foi fazer uma busca para trazer os espíritos para comunicar. Meu aparelho foi à busca, me encontrou. Num raiado das águas, eu a deitadinho na cesta, e ela quase que pisou em cima de eu, levou um susto, não pisou, não ia me matar, porque eu já estava morto mesmo, já é só espírito, daí só fazia um relado meu. E eu liguei feliz da vida. Estava com um lenço apoiado aqui em cima, para que eu relaxasse beneficamente. Porque o espírito não morre, meu filho. O espírito só muda de uma planície, né? Você pensa assim que o espírito, quando desencarna, ele vai ficar moitado, vai ficar num canto, no outro. Você vai para um aprendizado, você vai para uma reciclagem, você vai para aprender, para ajudar o filho. Nós, quando estávamos na terra, meu filho, aqui nessa cidade que burro mora, tem a estrada que desce para o litoral, que se fala que foi todos os escravos que fizeram, quantos cios que deixaram os seus corpos ali, quanta coisa que aconteceu, meu cio, de tantas e antigamente que o cio fazia o trajeto. Hoje o cio voa para o ar, hoje o cio a viaja nos rodador, é ombros, é carro, é charrete, é tudo. Hoje tem tudo que é tipo de carro aqui na terra, viu? Hoje, até galopando no azulão que o senhor fala, o senhor vai para qualquer lugar, na sua bicicletinha, na sua motocicleta, nas suas coisas, na charretinha. Então tem todos os meios, porque evoluiu bastante. O mundo de vocês evoluiu bastante. Mas evoluiu a espiritualidade também. Porque nós não estamos numa madorna, nós estamos explorando, não é? Teve os pretos que garimpavam, que iam atrás do ouro, que iam atrás daqui e da acolá. E hoje em dia, meu filho, há muita facilidade, mas fico feliz de transmitir alguma coisa para o povo. Graças a Deus. Que o povo é bênção de Deus, o povo é bênção da luz. E quem não quer uma luz? Antigamente, o senhor andava com as tochas para iluminar. Hoje, o senhor aperta qualquer botão, está tudo iluminado. O quê? O desenvolvimento das coisas mais benéficas, das coisas mais modernas. Que na minha época não existia isso, meu filho. Eita. A nossa iluminação era a tocha. E hoje o senhor encostou qualquer lugar, está iluminando. Mas eu acho que a iluminação dos seis aqui da terra é uma, filha. Mas a iluminação de Deus é outra. Deus é muito Pai, né? Com tantos mensageiros, como Deus deixou, eu deixei aqui na terra para ajudar o povo daqui. Fico feliz com meu pareio de poder fazer essa benfeitoria para tanto filho que precisa. Aqui na terra, os teus filhos estão enfermos, não precisa do doutor da terra para cuidar. Sim. Tem doutor aqui da terra, tem doutor do espaço. Tem muitas coisas, meu filho. Os benzedores de Sinhá, como as negaveias, que são benzadeiras de Sinhá. Cada um, como diz assim, no seu cantinho, vai fazendo uma benfeitoria para todos os sobreviventes aqui da terra. Eu quero que Deus ilumine e que Deus assista a todos, principalmente você, filho. Que Deus abrande e abençoe a sempre. Mil bênçãos para você, que assim seja. Não é assim? Graças a Deus. Tá certo assim, meu filho? Graças a Deus. Qual que é o significado da vida? A vida, meu filho, é um trajeto. longo às vezes e curto às vezes. Se o espírito volta na Terra, é porque ele tem que ter mais um aprendizado. Tem fio que fica pouquinho tempo aqui, os cosminhos, que é parte tão novinho. Tem fio que está chegando nos 100 anos, cento e pouco, e está aqui na Terra. Porque eu acho que o adubo aqui da Terra está muito bom para você vivenciar tanto ano, né? Nossa Senhora! Não é mesmo? É o que mais tem, né? Então. Mas é o trajeto do si, né? Que o si já vem com uma programação para ficar tanto tempo aqui. E tem fio que às vezes vai antes do tempo. É. Pelo descuido. Por tanta coisa que existe, filho. É, o país está perdido nas coisas que não deve. Nas alimentações que às vezes o senhor faz. Nos vícios. Nas mudanças. Hoje em dia, os senhores são dono deles. O senhor se bandeia pro canto e recanto que ele quer. Hoje em dia não tem tanta mais segurança como tinha antigamente. Mas é tudo evolução, filho, do dia a dia que o senhor está vivendo aqui na Terra. É? Está passando por uma triagem, né? É que nem a boa sementeira. Semeou a boa semente, bom fruto você colhe. Se você semeou a semente não apropriada, você não vai ter uma boa colheita, não. Uhum. Você vai ter prejuízo e sem a alimentação, né? Não é assim mesmo, meu Sim. filho? Sim. O que é que você acha? Graças a Deus. Isso é muito bonito de você sempre agradecer a Deus, porque é o grande comando que está aqui. Se não fosse o comando de Deus, eu não estava dialogando com você, com tantos outros cios que eu dialogo, que eu amo o povo da nação e que o corpo do cio fique são. Graças a Deus. Né? Sim, não é isso? Sim. Deus vai ajudar muito você. Deus vai ajudar muito o povo. Eu digo assim, para esses fios aqui da terra, orai, vigiai toda hora, todo momento. Onde quer que você esteja, porque não precisa ser no lugar recíproco. Ou você vai no templo, ou você vai na igreja, ou você vai no terreiro, ou você vai em qualquer lugar onde tiver oração. Mas na maior natureza, porque não precisa. Deus é iluminado e brilha em qualquer lugar, meu filho. Então confie em Deus, confie em Jesus, que você está livre e liberto de toda a maldade do mundo, que assim seja. Louvado seja. Como realmente devemos cultuar a espiritualidade para ter uma vida livre de influências negativas? Meu filho, quando você vai fazer um trabalho, você se prepara, com tudo que você vai precisar, não é? Não é assim? Sim. E para com Deus também. A gente precisa olhar o campo onde você está, para onde que você vai, qual é a defesa que você tem, porque se pisar em campo minado, meu filho, você sabe que não é uma boa coisa que vai vir ali. Eita. E a maior segurança que meu si tem não é a arma, não é o escudo, não é nada, filho. É a bênção divina de Deus. Você chamou Deus, Deus está ali qualquer hora que você precisar. E nós, mentor, também, que estamos nessa parte divina de iluminar todos os meus cios e proteger todos aqueles que precisam. Tio Mané, pode falar, filho. Dá um exemplo de. Dá alguns exemplos de campos minados espirituais sobre os quais um encarnado pode pisar. Tá. Filho, aonde o filho pode pisar é em terra firme, né? Que não tem nenhuma queda para vocês. Não é? É. Como eu disse. Campo minado, onde é? Aonde é campo minado, filho? Aonde? aonde existe hoje em dia muita droga, aonde existe hoje em dia muita insegurança, aonde em dia hoje, meu filho, você não sabe se você chega ou se você sai. Se você não tiver comando, você não chega até lá. Ou você entra ou você não sai. E é Deus que está na cabeça de todos vocês. Mas a gente não pode esquecer também que essas pessoas que estão nesse caminho não tiveram uma boa educação, não tiveram uma boa influência, seminaram na terra não permitida para pisar. Não é isso? Certo. Ô tio Mané, o que, que significa ter comando na terra? Ter comando, filho, você tem que presenciar tudo. Uhum. Desde a hora que você levanta até a hora que você vai descansar. Rezar para o seu mentor, para o seu anjo de guarda. Pedir a bênção de Deus e de Jesus. Porque o Cia sai, vem para trabalhar, as crianças saem para a escola, o Cia sai para o trabalho. Vocês nunca sabem se você chega no destino. Quantas coisas que aconteceu, as pessoas invadindo escolas, com tiroteio, chegando em certo lugar, as emboscadas, filho, que você não pode ultrapassar. Então nós pedimos para o comando de Deus fazer uma represária, represária que eu digo, proteger as pessoas. Você tem que estar com um coração de bem, tem que estar com o pensamento elevado e não pode acreditar naquele tudo que quer e naquele tudo que vê. Deus é o Pai superior e comanda todos os filhos da face da terra. Graças a Deus. Ô tio Mané, qual que é o poder da oração? Filho, é o de jejum seu. Você levantou, você se preparou, você orou, foi a primeira coisa que você teve contato com a luz divina para te proteger todas as horas e todos os momentos. As pessoas acordar no atropelo, ter muito coisa. Atropelo, meu filho, é que ele vai cambaleando, sabe? Sim. Então você tem que levantar uma meia hora antes. Meu pai levanta uma hora antes do trabalho para fazer oração para o povo. E por que, que você não pode levantar 15 minutos para pedir para o seu anjo de guarda acompanhar você? Olha. Orou, pediu para o anjo de guarda. O anjo de guarda acompanha você. Acompanha, O anjo guardião também. Porque vocês têm dois anjos que acompanham vocês. Acompanha, sim, filho. Tá certo. Ô tio Mané, qual a diferença entre anjo de guarda e anjo guardião? Anjo de guarda, aquele que já foi destinado para vir junto com você, Para cuidar da sua matéria, para cuidar do teu espírito, para te fortalecer. O anjo guardião é o anjo que, se você está parado num lugar, ele está umas 10, 20 minutos mais afastado de você, porque é como você estivesse um vigília, vigiliando a sua casa o dia todo. Ou quando você saiu, ele ficou cuidando. Também é um anjo que faz parte. Cuidar. Cuidar do ser. É a mesma coisa. O fio da society aí, que precisa de segurança, então daí ele já leva em 6, 7. Agora para vocês não só tá de boa maneira, não tá? Tá. Então sim, o anjo guardião tá cuidando. Ah. Segurança, né, filho? Segurança? É. Qual a diferença entre anjo guardião e Exu? Eles estão quase na mesma escala, filha, porque são anjos elevados, mas estão em graduação diferentes. É a mesma coisa, o superior, faz o progresso da superioridade. O anjo guardião já é aquele que está numa menos escala, que, por exemplo, você está no top, teu anjo de guarda está lá em cima. Se está lá no terraço, terraco que eu digo, ele está lá na terra cuidando você. Entendi. Claro. Como é que é a hora da morte? Fih, tem uns anjos que já vêm. Vem ou uma pessoa da família e vem um anjo que vem desligar. Eita. Porque vocês são ligados pelo umbigo. Quando vocês dormem, o anjo da guarda de vocês sai passear. Ah, você já viu o balão preso? Já. Tá. Então fica aquele ligamento que não foi desligado, né? Então o anjo da guarda sai, passeia, se dorme e relaxa e acontece. Na hora de vocês acordar, o anjo volta. Você já não teve, filho, porque todo mundo tem anjo da guarda e anjo guardião, né? Uhum. Assim que às vezes você esquece de descansar e vocês acordam atropelados, não é? É. Vocês ficam com o corpo meio tremendinho assim, filho. É porque um anjo se dispersou lá um pouquinho e daí ele veio correndo porque vocês tinham que acordar. Oh. Entendeu? Entendi. E da morte tem um anjo que vem fazer o desligamento, vem um familiar junto para acompanhar, para fazer o desligamento. Uma pessoa muito culta junto, que faz o desligamento. Aham, tá? Claro, claro. Existe e os socorristas. É, então. Os socorristas vêm para acolher nos braços o espírito e levar para ir ser tratado na merce que tem de fazer. Uhum. Né? Entendi. É importante uma pessoa ter uma religião hoje em dia? Sim, filho. Se você tem uma religião, isso é muito bom, é muito cômodo. Mas eu acho que Deus não vai se negar de ajudar um filho que não tenha religião nenhuma. Só que vai ser mais difícil de quando chegar lá no espaço de Deus, para ver para onde que ele vai. Apesar que no espaço de Deus tem centro de Umbanda, tem católica, tem tudo que é tipo de centro lá para o filho ser servido a qual ele quiser. Uhum. Claro. Mas depende do tempo, porque tem espírito que fica muito tempo nas incubadoras. Às vezes a família chora muito e aquilo dispersa eles. Ai. Daí eles querem fugir para vir atender o povo e daí fica meio complicado lá para o filho que está cuidando dele lá em cima, né? É. Porque a família não vai poder fazer nada se Deus desligou e tem aquele filho que fica chamando a ver para ajudar a fazer alguma coisa. Se Deus chamou lá para cima porque vai trabalhar lá em cima. Tem tanta filha aqui embaixo que pode ajudar. Se quer fazer alguma coisa, faz um bem. Não faz mal, tio Mané Baiano? Qual é a melhor conduta da família quando um ente querido desencarna? Sim. É saudade, sim. Tristeza, não. E não ficar chamando, se desfaça das coisas que você tem, porque não é a roupa que vai trazer o fio de volta. É, não fique pedindo para o filho ajudar a fazer isso, fazer aquilo. Porque eu acho que os filhos já são bem competentes do que eles querem e fazer a oração para a pessoa certa. Tá, seja a religião que for, faça a tua oração do jeito que você acha que deve. Vai deixar o filho descansar e viver a vida dele no espaço de Deus e de Jesus. Que é isso, uma grande idade, vá para aquele que já fez tudo o que tinha de fazer aqui na Terra. Quem sabe até se preparar para uma nova encarnação. Porque às vezes assim não acertaram tudo aqui, né? Vai ter que vir mais dar uma volta aqui, seja acolá, seja onde for. Como se sente o espírito recém-desencarnado que a família fica em agonia e tristeza constante. Ele quer ficar ali, né, meu filho? Mas não pode. Aham. Tem muitos que não tá preparado pra morte, filho. Eita. Tem que dizer, ah, eu posso morrer hoje, que eu já vi tudo que tinha de fazer, ele fazer não sei o quê. Mas se ele se encontra ali do outro lado, que nem saiu do cruzeiro, como é que ele vai fazer? Nossa. Você pegar com as coisas, que tem filho que é muito pegado com as coisas materiais. Então deixe para quem ficou tomar conta, fazer as coisas, meu filho. Porque senão a família sofre bastante, fica sendo obsediada por ente querido que foi, que não quer que mexa nas coisas dele, quer que deixa. Vai deixar mofando, vai deixar ficar lá para quê? Não vai trazer, não vai vir de volta para usar, não vem, vai vir de volta para usar o dinheiro. Girimba que eu digo, né? Esse, bem entendido, né? Esse sofrimento, essa tristeza, essa agonia da família causa essa tristeza, essa agonia, ó, você tem que ir aí, tá tocando. Essa tristeza, essa agonia, esse sofrimento do espírito, da família. Essa tristeza, essa agonia e sofrimento da família faz mal para o espírito recém-desencarnado? Faz. Que tipo Porque de mal? Porque daí ele não quer se desligar. Hã? Ele não quer se desligar. Uh-huh. Ele está sofrendo e quer ficar ali. Uh-huh. Entendeu? E daí fica pedindo, ah, fulano me ajuda. Filho, um aleijado não ajuda outro aleijado. Tem que ser um pão para carregar o aleijado. Ah. E daí tem os tratamentos, né, filho? Reza, faz a hora que quer, porque nem tudo segue uma religião só. Uhum. Mas por isso, espírita, ele já sabe, já estão preparado para isso. Uhum. Então, o que eles fazem? Eles fazem a oração, faz meditação, ele ora, ele vigília, o cio, né? Então, eu acho que o cio tem que... Cada um tem a sua hora. Quer encontrar, um dia vai encontrar. Se for espírito elevado, vem. Um dia vem. Mas também não precisa ter pressa e não precisa saber nem quando e nem quem. Porque a vida tem muitas vidas para vir ainda. Ô tio Mané, depois que o espírito morreu, ele demora quanto tempo para reencarnar? Ele passa por um processo grande, filho, né? Às vezes ele fica estudando na espiritualidade, às vezes ele tem que se preparar. Tem filho que não fica muito tempo na terra, tem filho que vem, ficam 3 meses, tem filho que vem e diz, nossa, mas fulano partiu tão novo, ela tá com a vovozinha já mais ou menos com uma idade avançada, e a fêmea esperou o filho 9 meses, o filho chegou, ficou 2 meses, mas era aquele tempo que o espírito tinha que ficar com aquela pessoa. Porque quando o espírito vai encarnar, ele já escolhe o pai, a mãe, a família, que tem que ser destinado. Na vida humana existe predestinação, está tudo programado, ou existe livre-arbítrio? O espírito tem livre-arbítrio, mas às vezes ele tem que passar pela uma triagem, né, filho? Porque às vezes ele tem que vir pagar a conta que ele deixou de pagar, né? Uhum. Eu digo, não conta esses materiais que você tem aqui. Uhum. Às vezes com a família, uhum, né? Uhum. Tá, vivendo em família, daí vem na prima, na tia, no tio lá, pra pagar mais um QI lá que tinha que acertar aqui. Entendi. Antes de encarnar, existe uma programação. Sim. Quanto dessa programação pode ser alterada pelo espírito depois de ter encarnado? Tá. Ele vem visitar o pai, vem visitar a mãe, antes da concepção. Ele já é preparado para conhecer a família. Uhum. Ó, fulano vai ser o teu pai, fulano vai ser sua mãe, a família, em tudo. Vem o anjo e prepara, às vezes, antes da concepção, que ele já está começando a ser gerado. Uhum. Entendi. Então tudo essa programação existe. Daí vamos dizer, ele encarnou. Uma vez que ele encarnou, quanto do que foi programado pode ser mudado? Tá. Às vezes depende do espírito e às vezes depende da evolução dos mentores que estão lá em cima. Igual o senhor falou antes, né? Isso. Claro, claro. O senhor já viu acontecer alguma coisa, exemplo, manifestação física de um espírito para ajudar um encarnado a passar por um momento de dificuldade? Sim, filho, seu espírito é elevado, às vezes tem vó, às vezes tem avô, às vezes tem da família que já está há muito tempo lá, né? Daí vem para dar uma segurança ali, como diz um QI, né? Ó, meu filho, vou te ajudar, isso, aquilo, né? Se é numa doença, se é num problema difícil, se é alguma coisa que esteja acontecendo, possível, eles vêm ajudar. Como que um ser humano que está ouvindo o tio Mané nesse momento pode superar um momento, uma situação difícil, um momento de dificuldades que ele pode estar vivendo? A pessoa em si, hoje em dia, vocês são muito nervosos aqui na Terra, minha filha. Vocês atiram até a pedra na cruz de novo. Mas o que que é? O estresse total do povo. E tem filho que não tem muita paciência, tem filho que tem esse pavio curto. Então, uma vez conversando com eu dando uma orientação, seja o guia que for, ele vai fazer pairar. Que isso? Pairar assim, uma garoazinha assim em cima do cio, uma garoazinha assim, para você relaxar. Tipo, relaxar a sua matéria, relaxar seu espírito, para você ficar com o pé firme no chão, para poder trilhar de novo. Graças a Deus. Não é assim, meu filho? Na graça de Deus. Uma garoazinha de Deus é benéfica, não é? Sim. Na garoazinha da chuva também, quando você estiver muito esquentado, vai lá na garoa. Que daí já fica bem, Carminho. Antes de continuar, um esclarecimento, eu estou entendendo que se faz necessário. Quando o senhor chegou, o senhor disse que foi escravo. Sim. E deu o nome de Mané Baiano. Sim. Então qual que é a diferença da linha, qual a diferença da atuação da linha dos pretos velhos para com a linha dos baianos? Em qual delas o senhor se sente melhor? Escravo porque eu a convivi, né? Certo? E meu filho, você sabe que a escravidão ajudou muito sim. Porque nós tinha muita pouca comedor, né? Então tudo que sobrava, a gente acatava. Porque tinha muito pouca alimentação. E daí nós começava a fazer o comedor, e daí nós começava a fazer a oração para pedir ajuda. Por isso que o senhor faz as entregas pros orixá sagrado, meu filho. Porque a gente tem que ter uma ligação com Deus, não tem? Sim. Então é por isso, viu, que a gente fazia as entregas para as entidades, porque nós era muito açoitado, nós era muito judiado. E se não fosse a princesa Isabel, eles não mediam tempo a sacrificar nenhum de nós para ajudar. Tantas escravas foi massacrado, como os escravos também. Hoje o negro aqui da terra é livre. Ele faz o que ele quer e que não quer também. Mas naquele tempo nós era policiado, meu filho. Aquele tempo nós era comandado. Aquele tempo nós era justiçado. Os brancos mandavam mais do que os pretos. Então, uma pergunta para fazer para o senhor. Qual foi o espírito mais evoluído que o senhor já encontrou? E como o senhor se sentiu na frente dele? Pai Tomás. Graças a Deus. Pai Tomás é um santo de um elevado companheiro nosso. Graças a Deus. Aquele tempo, filho, já tinha candomblé, aquele tempo já tinha candomblé, já tinha terreiro, já tinha tudo. E você sabe que tinha os trabalhos, que já teve muita guerra com Nhansã, com a mãe Manjá. E com todas as entidades, né? É. Que são os elementares da água. E continua, meu filho. Continua. Nós é crescendo e aprendendo. Uhum. Aí aprende com tudo que a gente pode. Agradeço a Mãe Aparecida, que ela abençoa tanto o povo da nação, que o corpo do Cifre que são. E, meu filho, fique com Deus, fique com Jesus, que Deus é maravilhoso e faz obras maravilhosas, seja religião que for, se você não tiver. Mas então converse com as divindades divinas que te assistem, que vocês vão estar bom de um bom tamanho, meu filho. Graças a Deus. Então, o Pai Tomás foi o espírito mais evoluído que o senhor já encontrou. Pra mim, que encontrei. Fora os outros, tem Pai João, tem Pai Joaquim. Uhum. É, tem muitos pretos nessa caminhada, meu filho. Mãe Benedita, que eu adoro. Oh. A mãe que cuida das crianças na redenção, né? Sim. Mamãe Dolores, que cuida da criançada. Tão benéficos, cosminhos, coisa mais linda de mundo. Tem espírito que não encarnou na terra, que ele é elementar lá em cima. E ela trata com tanto amor e carinho toda aquela criançada. Louvado. Que chega até lá. Graças a Deus. Não só as crianças, como o Cio já mais crescidinho, que a vez se torna uma criança ao passar de perto dessa mãezona tão querida, que cuida de tudo, tanto dos pequenininhos como dos grandão, que também precisa da carisma. O amor faz uma revolução na vida do Cio. Graças a Deus. Não é mesmo, filho? Ô, tio Mané, qual que é o espírito mais denso que o senhor encontrou? E como o senhor se sentiu na presença dele? E o que que diferencia o senhor dele hoje? Ou se diz denso, a mais deu. É. Não, denso é o mais baixo. Ah. Mais denso, mais... Sim. Mais ralezinho lá, coitadinho lá, é, né? Não, às vezes eu falo assim, nem é tão, é mais trevoso também, às vezes, né? Uhum. Não é só coitado. Uhum. Escrava Isaura é uma boa pretinha, né? É, Cabocla Teresa. Não, tô falando tá. Assim, o mais trevoso, tá. O mais denso que o senhor já encontrou. Ah, tem Saci Pererê, tem um monte de coisa. Tem a Negrarada, né? Tirando mesmo, filho. Não, depois que o senhor morreu. Ah, que eu fui. E tudo isso depois que o senhor morreu. Sim, mas ainda tem, né? Tem os bonzinhos, né, filho? E tem os rasteirinhos, né? Tem. Tem. O senhor já encontrou com algum demônio? Sim. De quantos cabelos? Que isso? Tô fora. Meu filho, tem espírito de tudo que é tipo. Tem. Qual que é o mais ruim que o senhor encontrou? Tem enxuto de duas cabeças. Esse foi o que o senhor, mais ruim que o senhor encontrou? Uma só não servia, tem que ser duas, né? Louvado seja. É. Mas sim, eles ficam na deles e eu fico na minha. O senhor já fez maldade? Pra quê? Ah, alguma vez todo mundo já fez, né? Alguma maldade. Ah, não, não matei ninguém, não. Ainda não, mas depois não. Que o senhor desencarnou, o senhor nunca fez maldade pra ninguém? Nem mandado, nada? Sim, meu filho. Já? Ó, mandar não, não posso fazer isso. A direção é do senhor lá em cima do meu filho? Sim. Não posso, filho. Mas se alguém pedir pro senhor, faz uma maldade pra mim, o tio Mané. O senhor não faz? Eu posso dizer até que vou fazer, mas daí eu faço o contrário. Mate fulano que eu quero não ver na minha frente. Tá bom, deixa com eu. Eu vou dar mais sustância para ele. Né? Mas eu pedi, né? Acho que eu esqueci. Entendi. Eu não tenho, meu filho, esse direito. Tá certo. É só a Deus pertence a desligação de muita gente. Apesar que hoje em dia, na tirania da vivência de vocês aí, pistoleiro tem em qualquer lugar. Eita. É uma balinha que vá certinha, pronto, o fio já tá lá do outro lado. Verdade mesmo. E às vezes o espírito se revolta e vem e acaba com aquele também. Se quer fazer alguma coisa, tá faz um bem. Perto do final, já. Não faz maldade, sim. Não. Então fala pra gente de uma maldade que não o senhor fez, mas alguém que o senhor conhece já fez a maldade em espírito. Sim, espírito. Isso. Que fez maldade pro encarnado. Pro encarnado. Então fala de uma maldade que o senhor conhece que esse espírito fez, conta como ele fez e como quem hoje está sofrendo maldade igual pode neutralizar essa maldade estando na Terra. Para começar, filho, o filho que pediu não devia, né? Tá, aham. É. Tá certo. Não devia. Eu já tratei de muitos circos, às vezes a pessoa pediu uma maldade, mas às vezes tem proteção da família, que a gente pede proteção, por isso que a proteção é uma bênção divina. Uhum. Às vezes você até tentou, mas não conseguiu. Uhum. Por quê? Já tem um parâmetro ali que está cuidando do seio. Mas eu acho que existe, não me envolvo com eles, porque se eu subir um degrauzinho, filho, eu não vou descer lá embaixo. A partir da hora que o seio tem um ajuste, ele vai conversar com o povo que comanda isso. Mas daí, meu filho, eu não desço a rebanceira. Eu quero continuar subindo. Isso. Porque eu já estou num patamar melhor. Se o filho fez, ele vai ter a consciência. A pessoa que pediu e a pessoa que fez. Porque Jesus não deixa nada no harém. Nada sem resposta. Tá. Você matou, você também é matado. Na outra vida. É. Você fez, o outro também. Então, é assim. Uhum. Meu filho, se quer fazer alguma coisa, faz o bem. Não faz maldade, não. Porque isso aí não faz parte do vocabulário da negada que eu me dou de bem com eles. Se quer fazer alguma coisa, faz o bem. É, faz o bem, que é bem melhor do que fazer a maldade. Né? Tá certo. A cura é benquista. Não é, filho? É. Qual a decisão mais útil que o senhor já fez para a sua evolução? E o que motivou o senhor a fazer aquela decisão que foi tão importante para o senhor? Eu já atendi muitos filhos, né, nos hospitais, nas coisas, em tantos lugares, né, filho? Eu acho, Deus, o senhor vai dar mais uma permissão para o corpo desse vivificação? É benéfico, né? O filho vai ter mais um tempinho para ficar na bênção divina de Deus, não é? Isso é muito bom, meu filho. Fazer o bem, fazer a iluminação do cio, ajudar o cio. Não fazer a maldade. Maldade não leva ninguém a subir os grandes degraus da evolução. Não sei se na realidade era isso que você queria saber. Não, mas pode ser também. Se for uma boa explicação. E qual decisão, agora o contrário disso, que o senhor já tomou, que atrasou o seu crescimento, e o que motivou o senhor a tomar aquela decisão que depois o senhor reconheceu ser errada? Não devia ter feito isso, né? É. Pedia perdão para Deus. A luz divina, a minha mãe santa pretinha, que eu amo tanto. É. Que perdi perdão, meu filho. Uhum. Deus sabe a necessidade de cada que é um. Sabe. E às vezes o filho fez um deslize, né? Uhum. Fez um momento espontâneo. Quando arrependeu, já não tinha mais como fazer. já tinha acontecido. Então daí vamos clamar e pedir a Deus que a perdoe, que se eu puder fazer uma coisa de benfeitoria, eu possa fazer pro ente querido lá, que, como diz assim, que eu marfajei, que eu o danifiquei com ele, eu fiz uma coisa assim, mas eu gosto mais fazer o bem. Mal não tem com eu. Né, filho? Claro. Não é assim? Sim. Tem que ser por aí, né? É, com certeza. Claro. E o que, que o senhor mais gosta de ver no ser humano encarnado? A bondade. A bondade? É. Por quê? Espírito progressivo, iluminação. Você tem que se amar. Você tem que se amar primeiro, para depois ele amar o próximo. Às vezes você não tem tanto aquele amor. É tão bom, eu digo assim, abraçar assim, coração com coração, que é divino e que ilumina todos os cios da face da terra. Às vezes você está tão triste, tão nervoso, encontrou aquela amiga ou encontrou um familiar, não sei o quê. Abraça coração com coração, porque são essências que se juntam, que profera dentro de cada um deles. Não é, filho? Sim. Perdido. É coração com coração, meu filho. É aqui mesmo, coração com coração. Que o senhor fica benéfico. É? Iluminado. A luz do cio brilha em qualquer lugar. Mas ore, vigile. Como diz assim, se prepare, faça as boas coisas. Não dê ouvido para a maldade. Não veja que tudo é um erro. Tudo são princípios. Mas errar nunca. Procure fazer o melhor do melhor, primeiro para você e depois faça para o próximo, porque o próximo está bem próximo de você, meu filho. Antes de terminar, a gente pode tratar um pouco sobre mediunidade? Sobre? Mediunidade? Sim. Qual que é a diferença? Como a pessoa sente a diferença entre estar incorporada e não estar? Sim. A incorporação é uma coisa boa, filho. Às vezes o médico está meio... eu digo tinhozinho, meio nervosinho, não sei o quê. Porque as pessoas têm que estar tranquilas. Têm que fazer meditação para que prepare o terreno, para que as boas energias cheguem próximo, meu filho. Não é que eu não sou médio, tu não é médio. Todo mundo é médio, mas vai de vocês saber preparar o seu eu para você dar a bonança para o próximo. Como uma pessoa pode preparar o seu eu para dar a bonança para o próximo? Orando bastante, se policiando, se vigiando. Um doente não trata de outro doente. Tem que ser o são para tratar de um doente. Um médico bom especialista, um médico bem elaborado. É tratar das chagas, das curas do ser no dia a dia. E uma boa oração, um bom passe, uma boa energia. Tome bastante água, que a água é pura, que a água é uma benção divina, que fica, forma uma fonte dentro da matéria de vocês. Que tem fio que toma muita pouca água. Mas a primeira coisa que eu estiver agoniado, tome uma água, meu filho. Ore a Deus, peça a Deus. Me dá benção, a tua força, a tua paz. Que eu seja guiada pelas tuas bondosas mãos. Que assim eu sou feliz e deixarei todo mundo que chegar até mim feliz também. Não é assim? Por falar em felicidade, qual ponto ou música ou entoação ou cântico que o senhor mais gosta? Que eu gosto. Deus ilumina e os vossos guia com a glória desse dia. Eu vou pedir a meu Pai Oxalá a força, a proteção no Canzoá. Deus ilumina e os vossos guia com a glória desse dia. Eu vou pedir dia, meu pai Oxalá, a força, a proteção no Canzuá. Graças a Deus. É Deus na fita, no coração do Cinho. A música traz felicidade pro coração das pessoas? Traz. A pessoa deprimida tinha que escutar oração, seja evangélica, seja religiosa, seja a música que for, meu filho. Qualquer uma. Né? Que isso aí brilha no coração de qualquer uma. De qualquer um. É. Então vamos ver a segunda que o senhor mais gosta, a segunda canção que o senhor mais gosta. Qual é que é? Você quer tem a uma que o senhor chega, que o senhor gosta, tem uma da Umbanda que o senhor gosta, tem uma que o senhor canta lá no mundo espiritual, como é que é? Canta eu uma. Canto sempre, minha filha. Diz que quem canta seus males espanta. Graças a Deus. Vale-me, Senhora Aparecida, que no Brasil és a padroeira. Vale-me, meu orixá famoso, de noite e dia, em qualquer lugar. Não é isso? Na graça de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Já deu para fazer um livro, filho? Eu gosto. A vida da pessoa só anda para trás. A vizinha aconselha, é guia de Umbanda. Tá. Por que desse preconceito e como pode ser curado? Para a pessoa que não acredita? É, para o pessoal parar de achar que tudo que acontece de ruim é na Umbanda. É, a origem está em guia da Umbanda e normalmente o Exu. São todos filhos de Deus, não são? São. É. Filho, vamos fazer um relato aí, né? Um relato. Tá. Eu sou o tio Mané, né? Tô trabalhando, orando aqui pro ser. Só que antes de eu vir aqui, meu pai limpou tudinho a casa, né? É. É, limpou graças isso. A Deus. Não. Mas só que a limpeza espiritual não foi feita. Eita. Entendeu? Eu segundo. Eu preciso de um auxiliar. Preparar o chão para mim vir trabalhar. Ah. Então vem. Tá, eu tenho amiga ali. Ela vem preparar o terreno. Qual que é o nome botar dela? O tapete, botar a serragem para mim esfolar o pé, para mim rezar e orar. É que os Exu fazem. Eles preparam o terreno para os orixá chegar. Nossa. Né, filho? São muito importantes os Exus? São. São. Porque o braçal é deles. Né? Claro. Então, nós precisamos dos pequeninos. Às vezes vem os Cosme purificar. Não. Jogar aquela aguinha aqui, ali. É, faz aquela brincadeira, faz aquilo. Eu chego aqui, eu posso pisar aqui. Nós precisamos deles, porque em algum lugar eles têm que ir. Nós não, como os orixá. Porque, filho, vocês não têm auxiliador para fazer limpeza, para fazer as coisas. E todo lugar tem, filho. Eles também são os guerreiros. E não que ele vai ficar a vida inteira fazendo aquilo. Porque a imensidão é grande. Então eles também vão subindo o degrau. Olha. E daí tá vindo os outros. E daí tá vindo os outros. Mas tem um que gostam de fazer aquilo. Que nem eu digo. Mamãe Buruquê. O que ela faz? Saluba, nanã. É. São que trabalham com argila, que trabalham com a areia removediça, que trabalham com aquilo, que são espírito, que você adoça as mãos delas com mel. E, né, para que é o mel? O mel adoça. Adoça. O mel é bom para muita coisa. E são o que as... Mamãe por o que fazem? Né? É que nem as ondinas que ficam na beira do mar. As ondinas não estão penetradas, elas estão flutuando em redor daquele imenso mar do universo, onde a minha mãe Emanjá, a minha mãe Ansã, né, guerreira lá, estão purificando as coisas para os meus irmãos chegar. E os marinheiros na beira do mar para proteger meu filho. Graças a Deus. Não é assim, filho? Graças a Deus. Ô, tio Mané, tem alguma... algum tópico, alguma pergunta que eu não fiz, que o senhor gostaria de trazer pra gente, algum ensinamento que eu não toquei, agora a gente tá realmente finalizando? Sim, filho. Eu quero que você continue na tua jornada, que o teu caminho é longo. Que muitos mais vezes quero estar próximo e ajudar todas as pessoas que precisam, o povo da nação, que o corpo deles fique são. Que todos esses bons obreiros de Deus derramem uma partícula de bênção em cada um, que seja uma estrelinha benéfica para iluminar a jornada de cada um. É isso que eu quero. Que você seja bem feliz. E que todos que orem, vigilem e caminhem com muita fé, com muita garra, para que as bênçãos sempre recaiam sobre cada um de vocês. Um abraço bem apertado para todos meus filhos. Fique com Deus e fique com Jesus e com o povo da nação, que é o corpo do Cif, que são. Graças a Deus. Certo. Graças a Deus. Então, para fechar, às vezes todo mundo gosta de ter uma mensagem do próprio guia, né? Sim. Mensagem do próprio guia, tão bonito, né? Sim. O senhor não quer mandar uma mensagem pro seu aparelho e lá no futuro ela vai ver isso aqui? Sim. Mas assim, manda uma mensagem pro seu aparelho, a mesma mensagem que qualquer guia mandaria pro seu aparelho que tá ouvindo aqui, que é médium. E manda uma mensagem pro seu aparelho, igual o senhor acha que todos os guias mandaria pro seu aparelho, pelo trabalho abnegado que faz, pelo esforço no estudo, a disciplina. Sim. Eu quero que esse meu aparelho seja abençoado com o galinho do monte, com a água da fonte. Se tiverem pé, não cansarão. Se tiverem mão, não pegarão. Se tiver ouvido, não virão. Se tiverem boca, não falarão. Se tiverem olho, nem chegarão. Se tiverem laço, não laçarão. Assim como os 12 apóstolos seguiram o Cristo Consolador, tanto na alegria como na dor. Que fica com Deus e fica com Jesus. Um abraço bem apertado e uma iluminação benéfica em todos os cílios. E onde quiser que esteja, seja beneficiado com essa prece, com essa oração. Louvado seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, sim. Muito obrigado. Agradeço a você, meu filho. Que Deus te dê muita paz, muita luz. Que seja um progresso de evolução. E que você seja essa pessoa benéfica que está aqui, disposto a escutar uma palavra desse escravo benéfico iluminado. Que Santa Isabel te proteja e te cubra com o manto divino santíssimo sagrado, para que você possa estar sempre em pós do auxílio necessitado, que assim seja. Se quer Graças fazer alguma coisa, faz o bem. Não faz maldade, não. Ô, tio Mané, o senhor já vai embora? Vou. Então não tem um ponto que o senhor... quer cantar, que o senhor gosta, para alegrar a sua partida? Ah, sim, vou cantar bem bonitinho, formosinho, né? E lá se vai de mar afora os cílios de São Mateus, e com a mão vai puxando a água, e com a outra vai dizendo adeus. E lá se vai de mar afora. São Mateus, e com a mão vai puxando a água, e com a outra vai dizendo adeus. Graças a Deus. Certo, filho? Louvado. Agora vou de verdade mesmo. Tá. Salve, meus filhos. Salve. Salve a banda de vocês. E salve a mim, né? Salve, graças a Deus. Salve minha mãe Santa Aparecida, cobre com manto de ouro, Santíssimo Sagrado. Todos os filhos da face da terra, que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos a Deus e a Jesus, aos nossos irmãos que nos assistiram nesta hora, nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Amém, Jesus. E daí, menino? Graças a Deus. Vou conversar com a senhora só um momento. Perguntar para a senhora, há quanto tempo a senhora trabalha com a mediunidade? Em prol da caridade. Ah, faz tempo. Eu tava aqui, acho que, como eu disse desde o início, né? Mas eu que tava com uns 17, 18 anos. 18 anos já. Uhum. E a senhora tem a visão? Tem. Ela vê os espíritos? Vejo. Pior que eu vejo. Vejo bonitinho, vejo outro também, né? A senhora vê os espíritos assim, igual a senhora me vê assim? Sim. E a senhora vê toda hora quando eles decidem aparecer? Eles decidem aparecer? Não. Às vezes eu vejo nas casas das pessoas, mesmo como eu faço a concentração, eu já vejo se é algum problema, alguma coisa assim. Uhum. Daí eu já foco, né? É como se fosse uma foto que viesse, uma coisa assim, sabe? Entendi. Enquanto eu cheguei aqui, pela sua visão, quem que a senhora viu já? Olha, você tem uma iluminação muito grande, né? Os mentores que chegam perto, porque você trabalha com muita gente, tanto tem entidades masculina e tem feminina também, uhum. Né? Que estão próximas de você. Mas você já veio com esse progresso para fazer isso aí. Tá certo. Então, continue, que a gente vai amar muito. Oh, meu Deus, graças a Deus. Mas sim, mas só pra gente entender, nem é pra eu pesquisar sobre mim, não. É, a senhora vê o espírito, quem que a senhora viu, como que ele parece, como é que é? Não, eu vejo assim, você disse assim que veio no trabalho. Isso. Né? Já vem todos os entidades que vêm, que já estão acostumados a trabalhar comigo, as crianças, okay. Né? Que já vem junto, isso. As outras entidades que trabalham em outras linhas, porque elas também já ficam de segurança, claro. Né? E fora os meus guias que eu vejo próximo, né? E que acompanham os outros também, né? Onde você vai, você... Eu tenho uma facilidade, assim, onde eu estiver, assim, eu enxergo eles. Tem gente que diz que não é bom ter a vidência porque se vê espírito feio. É verdade? Sim, mas é também um ser, não é? Nossa, realmente. É o ser de Deus. Merece amor igual a todos. Sim. Às vezes mais do que aquele bonitinho. Uhum. Porque ele está ainda numa fase de crescimento. Né? O espírito ainda está numa fase de crescimento. Ele também vai passar pela uma outra etapa. Ele vai subir. Né? Ou está lá, é sujo, com um atrapilho, ou com o corpo deformado, alguma coisa assim. Mas ele vai progredir, ele vai crescer, ele vai se tornar uma pessoa linda. Graças a Deus. Né? A senhora pode contar, a gente conversou um pouco antes, até achei interessante, o pessoal pode saber. Quando a senhora vai ao cemitério, pela vidência, a senhora vê todo o povo do cemitério. Sim. Como é que é a hora que a senhora chega, quem está lá, a hora que a senhora entra, quem está lá? A senhora falou que tem um povo para um lado e para o outro, tem quem salva, tem quem fica no cruzeiro. Sim. Quem são essas entidades? Como é que é essa ordem assim, do cemitério, um pouco do jeito que a senhora vê? Tá. Quando entra, tem os porteiros, né, que ficam lá. Porteiro que eu digo, que são delicionando, cuidando ali, né? Espíritos. É. E quem que são? Não. que nem os que comandam o cemitério ali, né? No caso, o seu Tranca-Rua, é, o Megê que gira lá, né? O Megê é o quê? Ogum. Ogum? Ogum Megê. E ele é um cavaleiro? É, um cavaleiro. Ele tem essa aparência? Tem. Mas ele não tá montado num cavalo, né? Ele roda também, pode. Um cavalo. Aham. Uhum. Entendi. E o seu Tranca-Ruas? Seu Tranca-Rua tá bem vestido com os pertences que ele usa, né? Capa, entendi, chapéu, né? Cartola. E quem mais? Daí entrando... Isso já não é porteiro, tão doida. Tá. Daí passou. Daí você entra lá no terceiro, quarto túmulo da esquerda, já tem as entidades que ficam sentadas lá no túmulo, ou além. Eles têm as quadras que eles vão ficando, né? Entendi. Até chegar lá no cruzeiro. E no cruzeiro quem que fica? O rei Mulu. Aham. Né? Que ele recolhe todos os... Já viu ele? Sim. Que aparece que ele tem? Sim. Ele é um senhor assim, meio de idade, as roupas mais que eles usavam, às vezes da época, essas coisas, né? E ele gosta muito de cobrir o rosto, portanto que ele trabalha no centro, ele põe aquele negócio que cobre o rosto. Ah. Entendeu? É, como é que eles falam? É um negócio que ele põe em tudo assim, né? Entendi. Que cobre. A palha, né? É, a palha. Palha da costa. E o seu caveira, fica onde? Ele fica rodando. Ou ele fica lá atrás, junto com as outras entidades que tem todos ali no comando, né? Que ficam ali atrás. Que na frente você faz uma oferta, atrás da cruz você faz outra, né? Uhum. E fora os outros que ficam rodando, né? É. Pelo cemitério inteiro. Entendi. Porque é uma falange grande. É grande, né? É grande. Esse daí é o jeito que a senhora viu uma vez ou sempre eles estão nessas posições? Não, sempre que a gente chega ou eles estão num lugar ou no outro. Ah, entendi. Porque a gente tem que pedir licença, a gente não sabe, a gente tem que pedir licença, porque ali é um comando, né? Pedir licença? Pra entrar no cemitério, porque você tá, ele é comando ali. Mas por que tem que pedir licença? Porque ele... Se não pedir, o que acontece? Às vezes dá uma casualidade de você resbalar nele. Entendeu? Porque você não está enxergando. Dá uma tropeçada. É. Ou meio, né? Você é um médium, você meio, né? Dá, parece aí. Que existe uma diferença entre médium vidente e médium que não vê. Sim. Quem é vidente, os espíritos exigem que não tropece neles. É. É isso? Daí você desvia. É assim com a senhora? É. Daí você desvia ele. A senhora disse que já tomou um empurrão? Já. Como é que foi? Conta a história. Dei uma tropeçada. Eu fui muito rápida para entrar e dei uma tropeçada, mas eu não cheguei a cair porque ele não deixou. Mas por quê? Porque esbarrou nele? Sim, porque eles estão ali, você tem que pedir licença. Então, uns 14 passos, mais ou menos, na frente do cemitério, você tem que pedir licença para o comando que está lá dentro. Você acha que se diverte, né? Sim, porque eu converso com ele numa boa, né? Eu vou fazer o quê? Só não fica, não é uma mágoa pra quê? Não, pra quê? Não. É, a verdade é a mesma coisa, você chegar na casa lá, você vai bater, a pessoa vai atender, você vai cumprimentar, você vai saudar, né? Sim, claro. E no caso deles também, educação, né? Conta um fato que a senhora teve já, quando a pessoa morre, e a senhora já contou que já viu, enquanto estava ali no velório, sim, ela do lado do caixão? Sim. E já conversou com ela? Ele só passa. Conta um fato. Né? Como é que foi? Só falou que ele tinha feito de tudo e que não conseguiu. Então a senhora chegou no velório, ele estava lá. Tá. Do lado do caixão. Isso. E aí a senhora puxou papo com ele. Não, eu só pedi que ele descansasse em paz, que Deus iluminasse o espírito dele. Ele só me disse assim, eu tentei, mas eu não aguentei. Entendi. Né? Porque às vezes fica, né? Apesar que no desligarem, ele já fica um, né? A pessoa passa para um... já vem a pessoa receber tudo. Uhum. Mas às vezes o espírito não aceita certas coisas. Não aceita. A pessoa sai e vai, né? Tem espíritos que já são mais esclarecidos e outros não. Porque daí eles vão, né? Eles ficam lá no tratamento para fazer até eles aceitar aquelas coisas. Mas é uma barreira muito grande para você passar para uma elevação lá. Porque primeiro você tem que passar para a parte umbral. A parte umbral é uma passagem muito difícil. É? Sim. É a mesma coisa você passar num lodo para você chegar num negócio limpo, plano, lá em cima. Entendi agora. Então, até fazer aquela passagem, eu já deparei com muitas pessoas que eu já fui dar, que eu vi, será que a pessoa está boa? Como é que está? Daí eu vejo, eu fico com dó, daí eu rezo, daí eu peço, porque tem espírito que ele não aceita. É difícil aceitar. A senhora é conhecida aqui na região por ser essa senhorinha querida que vai na casa das pessoas sem cobrar nada. Pela sua vidência, a senhora vê espírito lá e conversa com eles, encaminha, direciona. Sim. E descobre o que que é. Sim. A senhora contou para mim um caso que o pessoal que tem familiar em coma chama a senhora também. Sim. Conta pra gente aquela do pai que estava do lado da cama, que era um vírus. Ah, sim. É, uma pessoa assim me chamou para mim ir lá ver, daí eu cheguei e deparei com a pessoa na cabeceira da cama. O espírito. A pessoa estava em coma. Estava em coma. Uhum. E daí eu perguntei se ele estava ajudando, estava atendendo dela. Ele falou... Está ajudando ou está atrapalhando? É. Né? Daí ele falou que era marido dela. Uhum. E que era para... Daí eu perguntei. É o marido desencarnado ou encarnado? Desencarnado. Desencarnado. Que era para ver que o problema era um vírus que estava na cabeça dela. Que às vezes está encarnado e no sonho, ele está dormindo e ele sai do corpo, né? É. Mas nesse caso ele estava desencarnado. É, ele era desencarnado. Isso. Já há tempo. E daí a senhora conversou com ele. Daí ele disse que era para fazer uma avaliação, que era um vírus que estava deixando ela em coma. Daí eu falei com a pessoa, e daí ele falou com o médico, e daí eles deram um remédio que eu perguntei o que, que ela estava sentindo. É. Daí eles falaram que ela estava com uma gripe forte quando entrou em coma. Daí eles deram remédio para gripe e mataram o vírus e ela voltou da coma. Olha, uma coisa simples. Simples, que às vezes você não sabe, né? A pessoa às vezes pode partir sendo sem ser o dia da partida dela. É, ou ficar ali vegetando até chegar o dia, né? Ficar sofrendo necessariamente. Ali. É. E a senhora, quando viu aquele senhor, a senhora sabia a diferença se ele estava encarnado ou não? Dá para saber pela vivência? Dá. Como é que é? Para ver como é o espírito, porque o espírito é uma sombra. Ah. Né? Sim. Ah, nós temos a matéria, né? Tem 70% de água, eu não sei se é isso mais ou menos que a pessoa tem, por isso que a pessoa pesa. Ah. Né? Ah, mais a parte carnal, essas coisas. Agora, o espírito não, ele levita. Ah, entendi. Não, a minha pergunta é assim. Dá para saber quando um espírito apareceu ali para a senhora, se ele já é desencarnado ou se ele só está fora do corpo e o corpo está dormindo em algum lugar? Dá. Que diferença que tem? Porque o espírito é livre. Ah. E quando está encarnado, ele tem um vínculo com a matéria. Dá para ver esse cordão? É, o cordão. Dá para ver? Dá. Aham, entendi. Claro. Que daí você sabe se o espírito você é desligado ou não. Entendi. Então o pessoal chama, a senhora vai, que a senhora Sim. pode fazer, a senhora faz, não cobra Sim. nada. Não, porque é uma bênção de Deus, se Deus me deu isso, eu acho que vai muito da pessoa, né? Claro, faz sentido. Né? Sim. Ajudar, né? Ajudar. Não faz mal a ninguém. A senhora não gastou nada para ter isso, né? Não. Vai cobrar. É. Entendi, tá certo. Por que que a senhora concedeu a gente falar com o espírito através do seu aparelho, no diálogo com os espíritos? Porque também já tive, né, algumas coisas assim que foram gravadas, que foi feito e as pessoas gostam. E eu acho que eu tô fazendo... É uma coisa que pode ser bacana, né, para outras pessoas que precisam. Entendi. Pode ter informação aqui que sirva para alguém. É. Nem que seja, não gostei de nada que falou. Ah, gostou da alegria do vô, então, do tio, né, cantando os pontos. É, vamos dizer, o bem ou mal não tá fazendo mal a ninguém, só tá ajudando. É uma pessoa alegre, né? Né? Graças a Deus. A senhora é uma pessoa muito alegre. Graças a Deus. Que isso bom. É muito bom. Louvado seja. Que assim então seja. Eu quero agradecer, assim, a ter aberto sua casa, ter permitido que a gente falasse com a senhora e colhesse esse ensinamento Formativo, do tio Mané. Né? Essa informação. Isso é muito bom.